bate forte quando fecha a porta. Fico pensando em você. Me sinto só quando você vai embora. Não vejo a hora de te ver. Onde se esconde o amor que perdi? Aí, meu amigo, essa é pra você, tá ligado? Deixe de lado as cachaças, as drogas. Essa viagem não vai te levar a lugar nenhum. Liga pra ela, liga. Quem sabe ela não vai te atender. Você e eu, oh girl, eu me lembro do que você esqueceu. Perdeu o amor, caiu na ribanceira. Perdi o meu chinelinho naquela ladeira. Sujei minha canela quando amontei o cavalo. Não uso bota porque aperto meu calo. Jogo no ralo mais um copo de breja quente. O meu cantil eu encho com água ardente. Eu abro mão da minha roça, da minha horta. Você me dá a chave da sua porta. Abre pra mim seu coração. Se liga na missão, João. Saudade bate forte quando fecha a porta. Pensando em você. Me sinto só quando você vai embora. Não vejo a hora de te ver. Onde se esconde o amor que perdi?